Márcio, uma das coisas que mais deixa os meus amigos felizes quando você tá junto é quando a gente brinda. Conta pra eles qual é o seu brinde padrão. Quem for melhor que nós, que morra. Você está ouvindo o GugaCast e hoje a gente tem a mais honrada presença aqui nesse programa, além do meu irmão Rafael Mafra, que está de volta. Oi! Meu pai está aqui para contar tudo sobre a vida dele. Dá um alô para os meus amigos, Márcio. Olha, esse negócio de que eu vou contar tudo da minha vida não é verdade, tá? Isso é uma invenção sua, talvez uma insinuação qualquer, e isso não está correto não, viu, cara? Porque... eu falo o que não devo e devo o que eu não gosto, tá bom? Você sabe, Márcio, que você ouviu o programa que minha mãe participou? Não ouvi nada. Tá bom. Aliás, eu não ouvi programa nenhum desse negócio do Google Cast, até porque eu acho isso meio xarope. Ok. Mas a gente tá voltando de férias agora, né? Com muitas novidades, né? Como sempre. A primeira novidade é que a gente tem um site novo, gugacast.com. Eu não sei se vocês, ouvintes, sabiam, mas a gente tem um site, gugacast.com, porque a maioria das pessoas ouve pelos agregadores, pelo Spotify, pelo Deezer, etc. Mas a gente tem um site, gugacast.com, que é onde a gente publica os episódios todos, etc. E esse site eu tinha feito e eu levei exatos 11 minutos fazendo. Pouco mais de dois anos atrás. E a gente finalmente resolveu dar uma mexida nele. Então agora ele tá incrível. Você bate o olho, tem lá o episódio novo e em um botão você já aperta play e tá ouvindo. Além disso, embaixo do episódio novo tem o link pra todos os agregadores que você... então tem o link do Spotify, tem o link do Deezer, tem o link da Apple, tem o link do Google, tem o link do SoundCloud, o que você quiser, tem todos os links ali, você ouve onde você quiser quando você entra pelo site. Tem também o meu blog de playlists, que é a minha verdadeira paixão, fazer playlists. Você sabe, né, Rafael? Sei, claro. E é o meu verdadeiro talento. Ah, tem uma outra coisa legal. A gente tem as temporadas. Eu e o Marx foi o cara que fez o site. A gente criou um esquema lá de você bater o olho e você enxerga todos os episódios da temporada, uma a uma. Da primeira, da segunda e da terceira e das próximas que vierem. E a gente vai ter uma novidade legal que é o Hall da Fama do GugaCast. A gente não tem, Rafael, os assinantes de 5 pratas, 10 pratas e 15 pratas? Certo. Os assinantes de 5 pratas e 10 pratas ganham basicamente um obrigado, certo? Certo, obrigado. Aliás, obrigado. E os de 15 pratas ganham acesso ao grupo secreto. Então, a partir de agora, eles vão ganhar mais uma coisa. Se você assina com 5 pratas, você ganha uma plaquinha no Hall da Fama. Não é maravilhoso? Ah, muito bom. E se você assina com 10 pratas, você ganha uma estrelinha no Hall da Fama com seu nome. Não é incrível? Excelente. E se você assina com 15 pratas, você ganha a estrelinha e o acesso ao grupo secreto. O mais legal, quando a gente tava fazendo o site, o Marcos mandou pra mim o layout, né? Falou assim, ó, Google, tá pronto aqui, dá uma olhada, vê o que você acha. Aí eu falei assim pra ele, cara, ficou muito bonito, eu queria que ficasse bregão, assim, eu queria que ficasse parecendo um elevador velho. E aí ele, porra, cara, que bom, porque deu um maior trabalho pra fazer bonito, assim, eu tava tentando não ficar muito brega. Eu falei, não, é isso que eu quero. Ter um Hall da Fama com plaquinhas é brega. Eu quero que ele seja super brega. Aí ele, tá bom, deixa comigo. E ele conseguiu, cara. Olha lá, ele conseguiu atingir exatamente isso. Olha lá, depois me fala. Eu achei que ele ia dizer que isso feria o código de ética do designer, fazer um negócio bregão. Não, ele entendeu a ideia. Ele entendeu que o bregão faz parte da personalidade. E ficou muito parecido com o site dos anos 90. Então tá, vamos pro jogo? Vamos jogar? Vamos pro jogo. Tá bom, roda a vinheta, Caio. Será que foi o Guga? Ou então foi o Rafa? Nah, eu acho que é mais o Guga. Mas a gente tem que considerar que talvez seja o Rafa. Ou então talvez os dois... não, isso vai contra as regras do jogo. Guga ou Rafa? Márcio, então é o seguinte, o jogo funciona assim. A gente vai te contar uma história aqui, entendeu? E essa história pode ser minha ou do Rafael. A gente não vai te contar quem é o protagonista da história, sacou? No final, você tem que acertar quem era. Se você acertar, você ganha um ponto. Se você errar, a gente ganha um ponto, entendeu? Tá bom. No final, quem tiver mais pontos ganha. E a última rodada vale 1 milhão de pontos. A minha mãe perdeu. É. Ela tava ganhando, mas na última rodada ela perdeu. E o que é que acontece com 1 milhão de pontos? Nada, cara. Você compra uma passagem pra Buenos Aires? Não, cara, você não. Você só tem a honra de ter 1 milhão de pontos. Você se torna o grande vencedor. É, é só isso. Ah, bom, tá legal. Você se sagra campeão. É. Ah, porque sagra. Na língua portuguesa, a única coisa que você se sagra é campeão. É campeão, é, eu sei, é. Tá certo, tudo bem. Mas olha, é bobagem, viu? Porque a sua mãe terá ganho de mim, porque ela é muito mais inteligente, viu? Não, ela perdeu, porque ela tava indo bem, ela tava acertando todas, mas no final, ela subiu um salto alto e aí ela perdeu. E como a última rodada valia 1 milhão de pontos, aí ela perdeu o jogo. Não é salto alto, ela ficou emocionada, entendeu? Isso aí. Esse jogo testa, na verdade, o quanto você conhece seus filhos, então é sobre isso. E aí, vai f***, porque eu mal os conheço, eu, assim como eles também mal me conhecem. Tudo bem, taca aí. Ok. A primeira história se chama A Escada para a Morte. Durante uma época na nossa vida, você teve 2 lojas no shopping, você lembra, né? Lembro. Uma era no 1º andar e a outra era no 2º andar. Era uma quase que embaixo da outra. Sim. Às vezes, quando a gente era criança, a gente ia passar um tempo lá nessa loja, a gente era obrigado a ir pra lá. E no começo era legal, mas depois ficava bem chato e a gente não tinha muito o que ficar fazendo por lá, esperando os adultos terminarem de trabalhar. Aí, a gente ficava indo de uma loja pra outra, né? A gente ficava correndo pelo shopping, essas coisas que criança faz. E a gente tinha uns 7 ou 8 anos de idade nessa época. Aí um dia, um menino, que a gente não sabe aqui qual dos dois, mas seu filho, certamente seu filho, teve a genial ideia de subir do 1º pro 2º andar pela escada rolante que desce. Entendeu? Ele ia subir pela escada rolante que desce. Era de manhã cedo, o shopping tava vazio, então não tinha ninguém olhando, e aí ele foi lá. Começou a subir o mais rápido que podia, e nessa hora, enquanto ele tava subindo, ele se tocou que o degrau, ele vai descendo embaixo de você, né? Ele só percebeu isso nesse momento. E ele percebeu que o esforço pra subir a escada é 3 ou 4 vezes mais, ainda mais com a perna curta de uma criança de 7, 8 anos. Quando ele passou metade da escada, correndo, ele começou a chorar de medo de não conseguir e ficar preso pra sempre nessa tarefa, né? E passar a eternidade da vida dele ali tentando correndo a escada. Porque quando você tem 7, 8 anos, você acha que tudo é pra sempre. Você não sabe que as coisas acabam na sua vida. E aí, por sorte, um segurança viu e foi tentar ajudar. O segurança tava no 2º andar, no andar de cima. Aí, depois de um tempo, tentando entender o que tava acontecendo ali, porque tinha um menino correndo pra cima na escada, chorando. Depois de um tempo, ele entendeu que esse menino era tão esperto que ele não sacou que ele podia só ficar parado e esperar a escada descer de novo. Ele achou que agora ele tinha que ir até o fim. E aí o segurança ficou tentando gritar pro menino: fica parado, para aí, só fica parado, espera descer. E depois que ele viu que o menino não ia fazer isso, que ele não ia desistir, aí o próprio segurança entrou na escada, desceu as escadas andando, correndo, pegou o menino pelo braço, levantou ele da escada, sabe? Levantando pelo braço, esperou descer até o térreo e foi lá e devolveu pra mãe dele. E ele, obviamente, tomou um esporro. Então, Márcio, qual dos seus motivos de orgulho é esse menino que fez essa aventura? Bom, eu nem sabia dessa história, viu? E se ela aconteceu, não foi tão bacana assim quanto você contou. Deve ter sido uma história muito triste. E eu simplesmente não sei, mas eu faço ideia que seria você. Por quê? É porque trouxa só você mesmo. É, mas você acertou, era eu mesmo. Eu tenho que admitir que não foi um dos meus momentos mais brilhantes na vida. Mas é assim que você aprende, né? Com certeza. 1-0 pra você. O Rafael vai ler a próxima história. Eu vou ler a próxima história, que essa história se chama Arapuã Ligadona em Você. Como você sabe, seus dois filhos são brilhantes. Com certeza. E um desses seus filhos brilhantes, pela primeira vez, ele tinha uma conta no banco e um emprego. Primeira vez. E aí, o que ele resolveu fazer? Comprar uma bicicleta. Agora com seu próprio dinheiro. Uma bicicleta que podia pagar nas saudosas lojas Arapuã. Aí ele foi lá, começou a comprar, começou a negociar a bicicleta. E o vendedor falou assim: não, você não precisa pagar à vista. Você pode pagar em 2 vezes com um cheque pré-datado. Que até então ele nunca tinha usado um cheque pré-datado na vida. Sim. E aí ele achou aquilo maravilhoso. Porque ele ia ter a bicicleta e ia pagar em 2 vezes. Deu um cheque, fez o outro e maravilha. Agora, no mês seguinte, ele esqueceu que ele tinha dado um cheque pré-datado. Porque as pessoas que fazem muito isso têm tudo organizadinho. Como era a primeira vez que ele estava fazendo, ele simplesmente esqueceu. E aí o cheque entrou e voltou, certo? Porque ele não tinha conta, cheque especial, nada disso, que era a primeira conta dele. Sim. Aí ligou o cara da Arapuã e falou assim: olha, não entrou o seu segundo cheque. Aí ele falou: ah, e como que a gente resolve? Ele falou: não, você pode vir aqui pagar que a gente devolve o cheque. Aí ele falou: beleza. Aí ele foi na loja, pagou em dinheiro e pegou o cheque de volta. Agora, como ele também não conhecia esse mundo, o que é que ele fez com o cheque? Rasgou o cheque e jogou fora, porque aquele cheque não servia de mais nada. E aí passou um tempo e ele recebeu um telefonema do SPC dizendo que o nome dele estava no SPC. E aí ele falou assim, não, mas eu já paguei essa dívida. Eu fui lá e troquei o cheque. Aí o cara do SPC falou assim, olha, tranquilo isso. Você traz aqui o cheque que deu baixa e a gente dá a baixa do seu nome no SPC. E aí ele percebeu que ele tinha jogado o cheque fora e que ele não ia conseguir fazer isso. E aí o que que ele fez? Ele fez um recibo falso, dizendo que a dívida estava quitada e levou no SPC. Aí ele levou lá no SPC, o cara do SPC olhou aquilo, provavelmente ele ficou com dó do jovem, brilhante, e aceitou e deu baixa no SPC mesmo. E aí ele aprendeu várias lições nessa pequena e singela história. Quem foi este jovem brilhante que foi no Arapuã? Guga ou Rafa? Que coisa fantástica, hein? Tá vendo? Picaretagem a gente aprende cedo, né? É, isso foi o Gustavo. Por que eu? Por que sou sempre eu? Porque só você faria uma confusão dessas de rasgar o cheque e jogar fora porque já estava pago. É, era uma coisa imediata, tinha uma certa lógica, né? Depois você nunca foi assim muito organizado de saber que dia que tem que pagar, que não sei o quê, que passa... essas coisas, depois o que fazer com a bicicleta, não sei como você não pegou a bicicleta e não levou lá no SPC e dizer pro cara, não, pode ficar com a bicicleta, eu já paguei, entendeu? Porque você não era assim muito de boa memória, por isso que eu acho que foi você. Que absurdo, cara, eu sou o cara mais organizado dessa família. Isso você é hoje, mas não era não. Mas ok, você tá certo. Você acertou, o que importa é que você acertou. Caraca, tá vendo? 2-0 pra você. Então tudo bem, Márcio tá on fire, próxima história. Ô, mas deixa eu falar, se tivesse o PicPay nessa época, nada disso teria acontecido. Ah, é verdade. Se tivesse o quê? PicPay, cara, você não sabe o que é o PicPay? Não, eu não. É porque você não ouve o programa. É o seguinte, PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento do Brasil. É um aplicativo que você põe no seu telefone e você resolve todas as questões de pagamento com ele. Tudo que você precisa pagar, você paga usando o PicPay. Você consegue pagar boleto, você consegue pagar estacionamento. Tem um monte de estabelecimentos que aceitam o PicPay como pagamento. E o que é mais legal, assim, quando você vai dividir uma conta, uma pessoa paga a conta e todo mundo transfere pro PicPay dessa pessoa, sacou? É incrível. Caraca, hein? Porra, baixa aí, cara. Baixa aí, minha mãe já baixou. Você provavelmente não sabe, mas é com o PicPay que você assina o grupo secreto do GugaCast. Márcio, é o seguinte... Além do GugaCast, que a gente publica toda semana e você não ouve, a gente também publica, todo dia útil, conteúdos lá no grupo exclusivo para quem é assinante, que você também não ouve porque você não é assinante. Então agora a gente passou por umas férias, as pessoas ficaram malucas porque não teve GugaCast durante, sei lá, 5 semanas, mas lá no grupo secreto tinha todo dia. Inclusive, nessa última semana, eu contei a verdade sobre o Rafael. Contei várias histórias verdadeiras desmascarando quem é o Rafael, a ponto de que essa semana ele vai ter direito de resposta. Caraca. Exatamente. E sabe uma das coisas que ele falou? Ah. Ele falou que eu era muito bagunceiro e você acabou de desmentir. É. Uma outra coisa legal a respeito do grupo exclusivo do GugaCast é que a gente usa o slogan da caixa. Rafael, faz aí pra gente ouvir. Vem pra bolha, você também. Vem! Ok, vamos continuar com o jogo aqui. Ah. A terceira história se chama Um Diretor Contra Todos, ok? Caraca. Esse jovem, seu filho, não sabemos qual ainda, tirou uma nota baixa em uma prova. E pra se recuperar, pra ele não repetir de ano, coisa assim, ele decidiu, isso ele tava na faculdade já, e ele decidiu pedir a revisão da correção. Ele pediu pra ver se ele conseguia aumentar uns pontinhos. A ideia dele era assim, eu vou pedir pra revisar, o cara vai revisar uma outra, vai me dar mais 1-2 pontos, é o suficiente pra eu passar. Essa era a estratégia do cara. E aí, pra fazer essa revisão, tinha que marcar uma reunião com o diretor. E foi marcada uma reunião com o diretor na sala dele, numa segunda-feira, às 8 da manhã em ponto. Que é um horário de merda pra você fazer uma reunião, né? Mas beleza. No dia marcado, o diretor foi, chegou lá na hora. O jovem aqui, protagonista dessa história, foi também, chegou lá na hora pra fazer a revisão e nada do professor. Depois de uma hora ali do jovem sentado na frente do diretor, esperando tal professor aparecer, passou uma hora, o cara se atrasou uma hora, ele chegou na sala do diretor e chegou já dizendo, já de uma maneira comedida, dizendo as seguintes palavras: eu não vou revisar porra nenhuma. E aí começou uma discussão e o jovem alegou, né, esse jovem estudante aqui alegou que o conteúdo que caiu na prova, que ele tirou nota baixa, não havia sido ministrado nas aulas, porque o professor sempre chegava com uma hora de atraso, o que, aliás, tinha acabado de acontecer. E aí o professor respondeu que não, mas ele tinha combinado com os alunos que em determinado dia iria chegar uma hora atrasado. E aí, nessa hora, esse jovem aluno perdeu a compostura, enfiou o dedo na cara do professor e gritou: "O senhor é um mentiroso! Mentiroso!" E aí virou uma confusão, virou uma discussão, o professor ficou vermelho, ameaçou se levantar, o diretor botou panos quentes em tudo, e aí o professor deu mais o ponto que ele precisava ali, e aí tudo se resolveu desse jeito. Quem era esse aluno litigioso? Eu ou Rafael? Outra história que eu jamais soube nem de nada. deve ter sido o Rafael. Por que você acha que é o Rafael? Ah, porque ele é que, nesse assunto de ele era muito Caxias, com um negócio de escola, de estudo, de academia, de faculdade. E ele, quando fica cheio das razões, ele é foda, cara. Aí pega e diz, para falar assim, o senhor fez isso. Quer dizer, isso é um ato dele, né? Você não diria o senhor, né? Você já teria, talvez, engrossado. Né? E depois ele era mais estudante que você. Então é possível que isso seja dele. E você acertou de novo. Parabéns, seu Márcio. Caralho, velho. Eu conheço alguns detalhes só dos filhos. Eu só vou aceitar essa. Quer dizer, eu não tenho o que dizer, né? A verdade é que foi o Rafael mesmo. Mas o meu consolo é que você chamou ele de Caxias dessa vez. Tá bom. Então, Márcio, agora é a última rodada, hein? É a última pergunta. Só que ela vale 1 milhão de pontos. Então, se você errar essa, você perde. Tá bom. Se você acertar, você vai se sagrar com 1 milhão e 3 mil pontos, o que ninguém nunca conseguiu nesse jogo. Vai lá, Rafael. Ok. O título da história é Um Professor Nota 10. Caraca, tá bom. Esse mesmo jovem, ou talvez um outro jovem, estava na universidade. Sim. E ele tinha aulas de filosofia. Sim. Mas acontece às vezes de, na universidade, o primeiro semestre de aula de filosofia ser muito ruim. E esse jovem foi perdendo o interesse. E aí ele cada vez mais só respondia presente e saía da sala. E aí, depois de um tempo, ele parou de responder presente, ele só saía da sala. E aí um dia ele descobriu que ele tinha tirado 0 na prova. Porque teve uma prova, ele não ficou sabendo e ele tirou 0. E aí ele falou: beleza, vou conversar com o professor para resolver essa situação. E aí ele chegou lá e esse professor era um senhor que usava paletó com botão dourado, suspensório combinando com a gravata, e nós vamos chamá-lo aqui de professor Alcebiades. Ele chegou, professor Alcebiades, falou assim: professor Alcebiades, eu fiquei preso no trabalho e acabei perdendo a prova. Será que eu podia fazer uma prova substitutiva? Aí o professor Alcebiades falou assim: bem, é que a questão é que eu não tô com a prova aqui. E aí ele falou: bom, então eu posso fazer na próxima aula? Aí o professor Alcebiades respondeu: bom, veja bem, é que, olha só, eu não sei se eu vou poder dar essa prova na semana que vem, mas quanto você acha que você ia tirar nessa prova? O professor Alcebiades perguntou: quanto você acha que você ia tirar nessa prova? E aí, esse jovem, sendo um filho de Márcio Mafra, respondeu: eu ia tirar 10, professor. Natural, claro. Eu ia tirar 10 porque eu sou muito bom nessa matéria, eu adoro Natural. Essa matéria. E aí o professor Alcebiades falou: veja bem, olha só, eu acho que 8 tá de bom tamanho, né? O que você acha de 8? Ele falou: tá bom, 8, professor. Aí o professor escreveu direto no diário, assim: qual é seu nome? Jovem. Ah, ele foi lá e marcou 8 e ficou por isso mesmo. Quem foi o jovem que viveu essa edificante história? Guga ou Rafa? Bom, essa edificante história, obviamente, foi o Guga. Caramba, né? Impressionante. Claro que só podia ter sido o Guga. É igual agora, a outra história, por que fui eu dessa vez? Foi você, porque você não teve peito de dizer pra ele: 8 eu não aceito, eu quero uma razão. Entendeu? Você só queria isso aí. Ah, o Rafael teria essa coragem. Ah, sim, porque o Rafael, entendeu, é muito mais burro que você. Ele ia dizer: não, eu quero 10. Eu não aceito isso, não. Tá bom, Márcio, você foi o primeiro cara, parabéns. Você foi o primeiro participante desse podcast a fazer todos os pontos. É. Então você ganhou 1 milhão e 3 pontos. Parabéns. Bom, olha só. Você não tá aqui pra ouvir a gente contando histórias nossas. Você tá aqui pra contar suas histórias pra gente, ok? Eu queria falar pra você a mesma coisa que eu falei pra minha mãe quando a gente gravou com ela. Quando vocês contam histórias de vocês, da juventude de vocês, da infância, o mundo era tão diferente que parece que é outra história, assim, parece que é outra pessoa. Não parece que foi algo que aconteceu com você naquela época, entendeu? Parece que foi algo que aconteceu com alguém num conto de, sei lá, Jorge Amado. Porque é tudo, primeiro que é tudo sobre a praia, umas coisas assim, né? E é isso, cara. Como era a sua infância, assim? Como era viver na sua infância? Olha, quando eu tinha 10 anos, não acontecia muitas coisas na minha casa, porque eu fui lá pro raio do internato. Lá para o Colégio São Salvador, cujo patrono é Santo Inácio de Loyola, que fez aniversário agora no dia 31 de julho. pelo menos isso você aprendeu. Claro. E mandei o aleluia para você, você de fato respondeu. Tanto você quanto o Rafael. As meninas é que não responderam. Bom, tudo bem. Tá, mas conta, que história é essa do aleluia? Conta isso pra gente. Porque uma coisa que existe na minha casa há muito tempo, que eu vou contar, já que você não quis compartilhar a sua infância com a gente, eu vou compartilhar a minha com os meus ouvintes. Desde sempre, quando é nosso aniversário, a gente acorda ouvindo Aleluia, de Handel. Toca aí pra gente, Caio, um pedacinho. Aleluia! E a gente ouve essa música, e é a música de festa lá de casa, assim. Quando é um dia de festa, pá, toca. A gente amanhece com o som no volume 10, estourando as caixas, tocando essa música aí. E de onde vem essa história? Essa história vem exatamente, não era da minha casa, mas era do colégio interno, que ficava na Estação São Salvador, hoje conhecido como município de São Salvador do Sul. Uhum. Não, Salvador do Sul, nem é mais Santo. Não era São Leopoldo? Não, São Leopoldo era e ainda é um município vizinho. Uhum. A Estação São Salvador ficava no município de Montenegro e aí nos anos 80, se não me engano, foi desmembrado e virou um município de Salvador do Sul. Uhum. Mas era apenas uma estação de trem e que tinha lá um colégio fundado pelos jesuítas lá no sul. E para ensinar todas aquelas coisas da Virgem Maria, do Santo Antônio, do Santo Inácio de Loyola. Esse Santo Inácio de Loyola era foda, ele não tinha uma perna. Não sei porquê, os caras dizem, vai ver, ele já nasceu sem a p*** da perna, né? E os caras dizem que ele perdeu a perna no meio de uma luta, de uma guerra. Mentira, né? Porque nunca se ouviu falar dessa p*** dessa guerra que ele participou. Mas era assim. Agora, como era um colégio interno e eu era muito menino, também nunca ninguém me consultou se eu queria ir para esse colégio. Um dia alguém disse que eu ia lá, que lá estudava para ser padre. Ah, ainda tinha isso. É, e isso ainda era um colégio de estudo primário, que hoje se chama fundamental, né? Terceiro ano, quarto ano do estudo fundamental. E eu lá fui porque era muito legal. Primeiro porque eu ia viajar sozinho. Segundo que eu ia viajar de avião. De avião? Eu ia de avião, de Florianópolis para Porto Alegre e fui. Uhum. Era num Douglas DC-3, daqueles que sobraram da Segunda Guerra, né? Este avião levava 12 horas para chegar de Florianópolis até... Meu Deus! Até Porto Alegre. Ah, não, tá de sacanagem. É, sim. É, sim, porque ele ia fazendo escala. Não, não era voo direto, isso não existia. E eu até me lembro que uma das escalas era, se não me engano, não tenho bem certeza, mas eu acho que era na cidade de Imbituba, só que o avião pousava na praia. Entendeu? É porque lá era uma areia muito dura e tal, e o avião pousava ali e decolava dali mesmo. Como é que eles faziam isso, eu não sei. Isso era um avião dos Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul. Caraca! Porra. Então, eu fui o primeiro menino da Rua Bocaiúva que andou de avião. Uhum. Sozinho. E aí fui para Porto Alegre, e de lá de Porto Alegre, fiquei um dia no Colégio Anchieta, que fica na Rua Duque de Caxias, ao lado do Palácio do Governo. Coisa bacana, né? Uhum. E daí tomei um trem, que era um Maria Fumaça, e que ia para São Salvador. Esse trem ia até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele parava em São Salvador. E aí eu fiquei um ano e um pouquinho, um ano e 7, 8 meses, 9 meses, quando eles me expulsaram porque eu era rebelde. Não, peraí, antes de contar a história da expulsão, conta a história do Aleluia. Então, nesse colégio, o que era fantástico, claro que menino nenhum tem noção de que dia é hoje, que coisa dessa ordem, né? E lá pelas tantas, lá era frio pra caralho, viu? Então, lá se dormia cedo, né? Depois de muitas orações e coisas dessa ordem. E lá pelas tantas, um dia de madrugada ainda, pois estava escuro, você era acordado por uma música que era este Aleluia, que eu nem sabia de quem era essa música, nem sabia que isso era de Handel, nem sabia que se chamava Aleluia, nem p*** nenhuma. Eu e todo mundo, mas éramos acordados por esta música que vinha através daqueles... Sabe aqueles alto-falantes de corneta? Uhum. Que ficavam perto das janelas lá dos dormitórios. E aí a gente sabia que era um dia alegre, era um dia maravilhoso, um dia de festa, porque a gente fazia uma excursão. Ia lá numa determinada fazenda e tal, tipo um acampamento, né? Uhum. Ia o dia inteiro e voltava, e era um dia que não se estudava, enfim, um dia de festa. E como eu fiquei muito traumatizado lá daquele colégio, só tinha trauma legal, né? que era festa. Festa pra mim tinha que ter Aleluia. E era por isso que eu tocava isso lá na minha casa. E teve mais. Eu levei anos, anos. Vocês já eram todos crescidos, não. Todos já nascidos, quando eu descobri quem era a música, porque eu, feito idiota, que sempre tive um grande ouvido, né? Você sabe que música é o meu fraco, né? Por isso que você me puxou, né? Essa sua habilidade musical que você tem, você puxou aí dos meus genes, né? Eu, então, ficava feito um imbecil, cantarolando em tudo quanto era discoteca da época, como devia ser a música, que eu só sabia um pedacinho, né? E ninguém, eu chegava lá, cantava, pagava esse mico num lugar qualquer, pagava o mico e a pessoa dizia que essa música ela não conhecia e eu não conseguia encontrar. E um dia foi a Edith que achou isso. A gente morava ali na 308, eu não sei se no bloco A ou no bloco F, né? Bloco I. Bloco I. Eu não me lembro disso, mas aí a Edith passou num jornaleiro e ouviu a música e comprou, e foi a maior surpresa. E a partir desse dia, então, tudo quanto era festa, qualquer coisa que virava festa, mesmo que não fosse, quando a gente ganhava alguma coisa, comprava um sapato novo, tomava uma cerveja gelada, tomava um uísque melhor, né? Porque quando era duro, só tomava aquele Drures. Aí tudo era festa e tocava o Aleluia. E por isso é que lá em casa eu transmiti essa coisa católica, né, cristã, para tentar que vocês virassem todos carneirinhos cristãos. Eu tenho esse disco até hoje, tá aqui comigo. É? Uhum. Caraca, que coisa boa, viu? E você mesmo, teve um aniversário meu que você trouxe isso gravado lá de São Paulo. Recentemente é que eu joguei aquele treco fora porque tentava tocar e não funcionava mais. Mas você gravou um CD... Não sei quanto você pagou naquilo, mas se deu mal. Não, olha, não. Mas durou muitos anos, viu? E eu sempre ouvi e continuo ouvindo quantos aleluias eu encontro por aí. Porque era uma época que não existia gravador de CD, né? E aí eu achei um cara que fazia quando eu morava em Ribeirão Preto e eu paguei, custou uns R$100 pro cara... Caraca, hein? Passar o disco pro CD. Puta merda. Mas se durou esses anos todos, valeu a pena. É, valeu sim. Agora, o disco original que a Edith achou... Era da Orquestra Sinfônica... Bom, uma das Orquestras Sinfônicas de Berlim. Eu sei, ele tá aqui comigo até hoje, eu tenho esse disco. Você tem esse... Mentira, eu Su. Eu tenho ele aqui, tá aqui comigo. É? Aham. Uhum. Eu te mando uma foto depois. Tá legal, me manda... Não, eu prefiro que você grave o disco pra mim, porque eu nunca mais ouvi nesta original. Mas também essa original não era a original que tocava lá no Colégio Santo Inácio, não. Uhum. Também não sei qual era direito, né? Mas ele, isso não importa, ele significa alegria. Legal. Não tinha uma história de um pão de batata também? Eu lembro que tinha um lance de batata. Não, de batata não, pão. O pão lá no colégio, olha, o colégio durante... Veja bem, eu fui expulso lá no mês de outubro, né? Você vê como o padre é um bicho filho da puta. Ao invés de esperar a porra do semestre acabar, né, eles não estavam nem aí, entendeu? Porque eu era muito rebelde e era porra nenhuma. Né? Então eles me expulsaram, simplesmente, a mim mais uma porrada de gente. Agora o colégio era muito legal, durante esse ano, 1 ano e 10 meses aproximadamente, o almoço e o jantar era arroz, lentilha, né? Não tinha feijão, era arroz, lentilha e um molho de carne muito legal. Mas tinha um lanche que era o chá de capim-cidró, que chamava, esse capim-cidró é esse que existe hoje aí, capim-cidreira. Não, capim-cidreira não é erva-cidreira. É capim-limão, capim não sei o quê. Não, mas é que é diferente. Tem a erva-cidreira e o capim-cidreira. Não, mas não é nem capim-cidreira nem erva-cidreira. Isso dá o chá de erva-cidreira. Não, é aquele que tem ali... até lá na casa da sua sogra já teve, eu já tomei uma vez e tal. Enfim, é um pouco diferente. Então, à tarde, o lanche era esse chá e um pão feito de batata, que era muito legal, muito gostoso. E também nunca teve manteiga, só no dia de Santo Inácio, que era um dia de festa, né? Ah, entendi. Aí tinha manteiga, mas fora disso era chimia. Chimia, que é um doce de batata também, que a gente que tinha que dizer... Padre era um bicho tão filho da p***, que a gente tinha que trabalhar, porra. A gente era menino de 10 anos, de 9 anos, sei lá o quê, e o colégio não tinha empregado, entendeu? A gente que varria o colégio, lavava as salas de aula... E não sei o que, descascava batata, descascando batata doce para poder fazer chimia, essa merda. E foi um dia que aí eu cortei o dedo e eu achei ótimo, porque aí fiquei uma semana de enfermaria, com o dedo para cima e tal, e aí não precisei descascar batata. Mas também não me traumatizou em nada, não. Eu gosto de batata doce, gosto do pão e gosto da chimia. Então você comia pão de batata com geleia de batata, basicamente. O pão levava uma mistura de batata que isso era para poder baratear o custo do pão, né? E eu também achava que o colégio devia ter 1.000 alunos. Porra nenhuma, né? Que menino pequeno não tem muita noção das coisas. Mas o colégio devia ter uns 300 alunos, provavelmente. Caramba! E eu era da divisão dos alunos menores, que eram até 10 anos, alguma coisa assim. Depois vinham os meninos médios... que isso devia ir até os 14, 15 anos, e depois até a terceira divisão, que eram acima disso até os 18 anos. Parece um Harry Potter da vida real. Parece um Harry Potter mesmo, né? Ele foi enfiado num trem e foi mandado para morar numa escola. Aham, num lugar desconhecido e sombrio. Não, isso. Sombrio não, só era frio, mas era muito legal, cara. Era muito divertido. Agora, por que que eles me achavam rebelde? Porque toda vez que eles contavam uma historinha, né... Eu, porque tinha outra cultura, não é que eu fosse rebelde. Uma delas foi a história do menino que nasce, né? Como é que nasce o menino? Num dia desse passeio, do dia do Aleluia, a gente ia conversando e aí uns meninos, aliás, a maioria dos meninos eram filhos de lavradores alemães e eles falavam alemão. E eu e mais uns 4 ou 5 ou 6 outros falávamos português normal, porque eram tidos como gente de cidade. Então, esses meninos, filhos dos lavradores alemães, tinham outra cultura, ensinavam para eles outras coisas. E num desses passeios, lá o menino estava comentando que as crianças nasciam dentro de um repolho. Caralho, logo dentro de um repolho, né? Foda. Isso é muito coisa de alemão, né? É, coisa de alemão. É melhor do que nascer no joelho. Eu ouvi aquilo e fiquei puto, como sempre fui assim, meio metido. Disse, porra nenhuma. Não falei porra nenhuma, porque se falasse isso, ia o mundo ia acabar, né? Ia todo mundo pro inferno. Mas falei, não, isso não é assim, não. Os meninos vêm de cegonha, pô. Não é de repolho. Ninguém nasce de repolho. É a cegonha que traz. Cara, isso foi uma merda dentro daquele colégio, porque menino ou nasce do repolho ou a cegonha que traz. Isso foi uma confusão. Os caras nem sabiam o que era cegonha, pô. E como é que eu ia explicar o que era uma cegonha? Claro que eu também não sabia. Eu acho que os padres interpretaram diferente quando você falou cegonha. É possível. É possível. Então aí eu era tido como rebelde, entendeu? Era essas coisas, tá certo? Não veio muito, cara. Isso é verdade. Mas olha, você sabe, você mesmo sabe que eu, alguns anos atrás, há uns 4 ou 5 anos, eu fui lá para rever aquele colégio. Ah, cara, fiquei emocionado. E não tive nenhum problema, não. Achei aquilo a coisa mais genial. Embora os caras fossem idiotas, né? Completamente. Mas tudo bem, uma coisa legal. É isso aí. Para de rir. Que droga. Cegonha. Pior é repolho, né? Pô, nascer dentro de um repolho é foda. Mas e aí? Aí você voltou pra Florianópolis? Aí eu voltei pra Florianópolis, pro colégio catarinense, e os caras nem contestaram. E eu trouxe uma carta pro meu pai, né? Eu não liguei muito para aquilo, não, liguei o botão, né? Porque a carta, eu era um menino obediente, aliás, o que eles não imaginavam, e eu não li a porra da carta. E aí fui lá, 3 ou 4 dias depois, entreguei a carta pro meu pai. Ele não deve ter dado a menor pelota pro assunto e ficou por isso mesmo. E você foi o único dos seus irmãos todos aí estudar nesse lugar? Foi. Que maluco, isso, cara. Olha, isso deve ter acontecido porque o meu pai lá era autoridade, entendeu? Uhum. E ele fazia festa, fazia churrasco. E os padres eram muito puxa-sacos, porque ele é que liberava empréstimo na Caixa Econômica, né? Ah! É, e os colégios recebiam as verbas do governo federal através da Caixa Econômica. Então os caras puxavam muito saco e tal. Então sempre tinha diretor do colégio lá em casa, os padres. Ele era sempre mais ou menos homenageado. Embora ele não ligasse muito para aquilo, porque aí ele bebia mesmo, tomava logo. Não, na época ele não bebia uísque, bebia cerveja. Né? Uhum. E aí os padres conversavam e embora. Deve ter sido num papo desse, olha, vamos botar o seu menino, né, lá num grande colégio. Deve ter sido, eu imagino que tenha sido um papo desse. E ele disse, tudo bem, deve ter sido uma porra dessa. Então era um privilégio você ter ido estudar lá. Com certeza era um privilégio. Entendi, você me falou desse negócio mesmo de liberar os empréstimos da Caixa. Você disse que nessa época ninguém conseguia comprar uma casa financiada. E quando você comprava, o empréstimo era assinado pelo presidente da República. O presidente da República é que liberava o empréstimo. Não tinha, ninguém tinha. E era tudo através, o único agente assim, existia já o Banco do Brasil, né? Claro que existia o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E não sei por que esses, porque a Caixa Econômica também eram nomeados. O meu pai era o secretário-geral, que corresponderia ao executivo principal da Caixa, né? E tinha mais 3 cargos acima dele, eram 2 diretores e um diretor especial, que eram nomeados pelo governador do estado, era um cargo político, né? Quando mudava o governador, esses 3 caras saíam e entravam outros. E o secretário-geral continuava. Então, meu pai era um cara prestigiado e metido pra caralho, né? Porque o meu pai ainda era jornalista, porque deve ter escrito uns 3 ou 4 artigos no jornal. Uhum. Os caras puxavam o saco dele. E ele era também professor da faculdade de Direito, professor de português. Agora, ele nunca fez faculdade nenhuma. Uhum. Entendeu? Se ele era professor de português da faculdade de Direito. Essas coisas assim, que hoje não são muito diferentes, não, né? Hoje, quem manda na Caixa, quem manda no Banco do Brasil, no não sei o quê, é o cara aí que todo mundo puxa o saco. Então, os padres devem ter feito isso, e aí eu era o cara da vez, provavelmente. E esse presidente aí que assinava essas coisas nessa época, que presidente era esse? O presidente antes era Nereu Ramos. Nereu Ramos, que era um presidente catarinense, exato. E aí o meu pai era, nessa época, antes disso, ele tinha sido oficial de gabinete do governador. Mas ele era do PSD da época. Na época existiam, após o Getúlio, de 46, existiam 3 partidos principais. Tinha o PSD, que era o Partido Social Democrático, a UDN, União Democrática Nacional, e o PTB, que era do Getúlio, né, que depois ganhou toda a história, né? Já era uma cambada de filho da p*** de 3 partidos, igual tem hoje. Olha aqui. Pois é, e você falou aí que o presidente era do partido do PSD, que era o partido do Juscelino, que construiu Brasília, que foi pra onde você se mudou, sacou? O Caio falou que eu sou o rei do Segway, olha aí. É, cara, é isso mesmo, mas olha, e Juscelino era um cara legal, eu conheci o Juscelino, cara. Você conheceu o Juscelino? Pessoalmente, não apenas é mesmo? Juscelino, como também conheci pessoalmente o João Belchior Marques Goulart, eu conhecido também como Jango, presidente da República, que foi eleito. Veja bem, o Jango era do PTB e o Juscelino era do PSD e naquele tempo se votava no presidente e no vice-presidente. Uhum. Então, o Jango ganhou como vice-presidente e foi vice-presidente do Juscelino. Aí depois, quando o Jânio se candidatou, outro filho da p***, né? E aí o Jango virou novamente vice-presidente porque também ganhou como vice-presidente. Entendeu? Ok, mas em que ocasião você os conheceu pessoalmente? Ah, eu conheci o Juscelino quando eu fui ao gabinete dele, quando nós íamos inaugurar o primeiro colégio de Brasília, né, colégio governamental, que era a CAESB, que foi no dia 16 de maio de 1960. 2 ou 3 dias antes, eu não sei exatamente, nós fomos com um professor qualquer, que não me lembro quem era, nós fomos ao Palácio do Planalto com um caminhão e mais alguns alunos, entre eles eu, e nós fomos até lá para buscar cadeiras emprestadas no Palácio do Planalto, porque o presidente Juscelino ia dar a aula inaugural da CAESB, como de fato deu, né? Uhum. E não tinha cadeiras suficientes ou bonitas ou solenes para que sentasse o presidente da República. E quando nós chegamos lá, esse professor que foi lá devia ter conhecimentos para isso, né? E foi lá no chefe de gabinete. E aí o chefe de gabinete, que coisa bonita, tudo bem? Mas o presidente está aqui. E vamos ali. Aí nós entramos no gabinete do presidente e fomos apresentados. E o Juscelino foi um cara muito simpático e cumprimentou, conversou com todo mundo. Claro que a minha mão tremia quando dei a mão para o presidente da República, né? Uhum. E aí, no dia seguinte, ou dois dias depois, lá estava o Juscelino com aquelas cadeiras azuis que eram lá do Palácio do Planalto. Ele estava lá sentado, ainda tirou os sapatos, né? E se botou um tapetinho para ele. E nesse dia, eu também, após aqueles discursos inaugurais, né? Da aula, chamada aula inaugural, e os alunos ficaram todos perfilados e ia passando, perfilados mais ou menos, tá? Ia passando, e o presidente Juscelino foi passando e cumprimentando. E aí eu cumprimentei de novo, e quando ele passou, eu disse, eu já conheço o senhor. Ah, que legal. E ele disse qualquer coisa que eu não me lembro o que que era. Mas isso daí eu conheci pessoalmente. E o Jango Goulart, quando presidente da República, pouco antes do golpe, eu era membro da Câmara Júnior de Brasília. Uhum. Câmara Júnior chamava Junior Chamber, não sei o quê, que era uma invenção de americano, né? Uhum. Que seria uma pequena associação comercial, tá? Uhum. E aí eu era da Câmara Júnior e alguém lá fez um programa de homenagear as pessoas mais importantes da cidade. Você vê que essas coisas se repetem até hoje, né? Uhum. E a mim coube fazer um discurso ao presidente da República. Uhum. Claro que eu não sabia nem redigir um discurso e nem falar um discurso, e nem sabia o que falar. E aí eu pedi para o meu pai, e foi ele que fez o discurso para mim. Uhum. Entendeu? E eu, ao pedir para ele fazer o discurso, e ele escreveu menos de uma página, o cara era bom disso mesmo. Uhum. E eu disse, eu quero ser aplaudido, porque o presidente da República vai ser o último discurso, e aí já vai todo mundo lá ter, sei lá, quantos, 20 caras que eram homenageados, uhum. Sei lá, não lembro disso, né? Mas e aí eu sabia que todo mundo, ninguém aguenta ficar batendo palma, e eu não queria fazer um discurso que eu não fosse aplaudido. Uhum. E ele disse, chá comigo. E aí ele botou uma frase que eu me lembro até hoje, que a gente pode botar em qualquer discurso, né? Uhum. Quando terminou, foi aqueles elogios ao presidente da República, naturalmente, porque era meritório, né? Uhum. E aí disse a ele, a sua ilustríssima senhora, dona Maria Tereza Goulart, eu solicito uma retumbante e merecida salva de palmas. E aí eu fiquei aplaudido pra caralho, viu? De pé, todo mundo se levantou e eu fiquei muito agradecido. Entreguei uma porra de um diploma desse idiota pro presidente da República. Eu acho que por isso é que ele foi caçado, desculpa, nesse diploma. Aí os milicos ficaram putos porque eles não foram homenageados e aí eles caçaram ele. Foi isso aí. Dois presidentes que eu conheci pessoalmente, pô. Tem uma coisa que eu até hoje não sei direito. Eu sei mais ou menos, mas eu não sei direito. Por que você se mudou para Brasília? Por que rolou isso? Bom, eu não me mudei para Brasília. Quem se mudou para Brasília foi o meu pai. O meu pai queria se livrar da minha mãe, porque a minha mãe era muito chata. E ele devia ter... Você imagina, o cara era autoridade. E aí, naquela época, cara, as mulheres, como hoje, também baixam em cima dos caras que são famosos, que têm dinheiro. Meu pai não tinha, não, mas ele enganava todo mundo. Aí ele então veio para Brasília, né? E ele usava uma história muito bonita, né? Porque o cretino era inteligente. Ele dizia que ele viria para Brasília para que os filhos tivessem chance de progredir. Ele então se mandou para Brasília. Ele chegou aqui, eu acho que no ano de 59. Foi até antes, um pouquinho. Então não estava nem inaugurado ainda, Brasília. E ele era... O cargo dele de secretário-geral era um cargo vitalício, coisas da época, né? E ele, então, renunciou à vitaliciedade e veio para Brasília. Quando chegou aqui, ele aqui tinha um amigo que era o diretor do DI. DI é o Departamento Imobiliário da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, que hoje esse DI seria Terra Cap. E ele tinha um catarinense amigo dele, era o Edio Fedrigo, que era diretor e eles devem ter papeado e tal. e o cara veio. Agora, todo mundo que desembarcava em Brasília era imediatamente fichado, se chamava fichado, hein? Fichado como empregado, como funcionário da Nova Cap. Uhum. Todo mundo, a cidade inteira era funcionário da Nova Cap, tá? Uhum. E aí ele virou também funcionário da Nova Cap e ficou no gabinete desse Edio Fedrigo. E aí chegou junto, ficou amigo do Ernesto Silva, que foi o careta que fez o plano de saúde do Distrito Federal. E esse Ernesto Silva era muito ligado ao Israel Pinheiro, que foi o construtor, na verdade, o macho que conseguiu construir essa cidade, que era um mineiro, amigo de Juscelino. Então meu pai estava aí nessas bordas grandes. E ele ficou aqui, naturalmente, que ele tinha aqui uma que hoje se chama companheira, né? Era uma mulherzinha legal aqui que ele tinha e tal, e ele ficou numa boa. Seu pai? E a minha mãe ficou lá com os 6 filhos, e aí ela recebia a grana dele, que ele tinha feito uma procuração para ela receber aquela grana e tal, que ele continuava, embora tivesse renunciado à vitalicidade, ele continuava como secretário lá, geral da Caixa Econômica. E só que a minha mãe, lá pelas tantas, muito viva que era, né, achou que tinha sacanagem nisso e mandou o Mário, que é o meu irmão mais velho, mandou ele vir para Brasília. E lá pelas tantas ela ficou dizendo que vinha embora e vendeu tudo que tinha lá, casa, móvel, plá, plá, plá, plá, e juntou os filhos todos e o Mário foi lá e o meu pai arrumou aqui e tal, ameaçado que viria e ela veio mesmo. E aí viemos num voo de Brasília até São Paulo. Isso foi no Dia das Mães de 1960, dia 9 de maio, que era um domingo, de 1960, nós viemos para Brasília, num voo da TAC. TAC era Transportes Aéreos Catarinense. Era um Douglas DC-3, o mesmo tipo de avião. Um Douglas DC-3 que fazia Florianópolis, Curitiba, São Paulo. Saiu de Florianópolis, sei lá o que, 8 horas da manhã, chegou em São Paulo, alguma coisa parecida com meio-dia, por aí. Ah, foi ok até. É, mas era só, já era um melhorzinho. E de São Paulo para Brasília, nós tomamos um avião da Real Aerovias Brasília, era a companhia da época, que já era um Douglas melhorado, era Douglas não sei o que, 240. Já era um avião um pouquinho melhor. E chegamos aqui em torno de 17 horas, não sei que horas saímos de São Paulo, chegamos aqui em torno de 17 horas. No dia 9 de maio de 1960, e foi o último dia que choveu na cidade. Isso não é uma coisa muito emocionante, mas foi por isso que eu vim, acabou. E aí? Aí você chegou... Quantos anos você tinha quando você chegou em Brasília? Mais ou menos? Tinha 16 anos. Então, 16 anos. Você era um adolescente. E aí você foi estudar? Você foi trabalhar? Aí eu fui no dia 16 de maio... para Caseb, que era ali na frente da quadra onde nós fomos morar, que era uma república do meu pai, o Zé Maria Duarte, mais não sei quem, e aí os republicanos todos deram fora e nós ocupamos a casa na antiga quadra 24, hoje deve ser ali quadra 706 ou 5, por aí. Sul. Então aí comecei a estudar e quando foi em novembro, eu aí pedi pro meu pai arranjar. O meu pai era muito amigo do cara do Banco Inco. Eu acho que ele tinha arrumado aqui a loja pro Banco Inco. Inco era o Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina, que era um banco particular dos Bornhausen, aqueles tais. Uhum. Aí eu acho que o meu pai que tinha arrumado o lugar para eles. E então era relacionado e tal. E eu pedi para ele me arrumar um emprego. E ele então me arrumou esse emprego lá nesse banco e eu fui trabalhar. E trabalho desde aquele dia, cara. Dia 14 de novembro de 1960. Cara, e foi aí que você foi ser caixa de banco, é isso? Primeiro eu entrei como office boy. Uhum. E foi uma tragédia pra mim. Meu pai disse, você vai ser office boy. Aí eu passei uma noite inteira procurando no dicionário o que era office e o que era boy. Não encontrei no dicionário. Foi muito chato isso. Verdade. Aí o cara chegou lá, aí eu fui lá. O banco naquela época, o banco fechava ao meio-dia e abria às 2 horas da tarde, né? De 8 às 12 e de 14 às 17, uma coisa assim. E ainda trabalhava ao sábado também. E aí eu fui trabalhar lá. E quando eu cheguei lá, procurando, ele mandou procurar lá o cara, né? Aí eu procurei e tal. Ele disse, ah, sim senhor, o senhor é o filho do... do seu Animafre? É, eu sou o filho dele. E o senhor é datilófilos? Claro, claro, sou o senhor. Eu nunca nem tinha visto uma máquina de escrever. Tá? É, sim. Aí ele mandou eu voltar no dia seguinte. No dia seguinte eu voltei, e aí lá pelas tantas fiquei assim voando, que nem barata tonta. E aí ele disse, ah, olha, então o senhor vai aqui no primeiro andar, fala lá com o seu fulano de tal, e o senhor vai ser auxiliar lá dele. Aí eu fui. E aí o cara me apresentou uma máquina, tinha uma máquina de escrever, Olivetti, dura pra caralho. Aí tinha lá uns papéis, um impresso, que na verdade eu sei que hoje é o boleto bancário, que era emitido em 6 vias com papel carbono. Tá? Nossa! Você enfiava aquilo na máquina e tinha que datilografar. E eu ainda me lembro o nome do primeiro. Era Indústrias Reunidas Sofá Cama Drago S.A. Essa indústria que tinha negociado as duplicatas com o banco. E eu fui batendo, cara, catando milho. Até hoje eu cato milho até quando é aqui para poder escrever em computação, em computador, nos teclados, é a mesma coisa. Aprendi aquilo em 3 dias. Era um datilógrafo. Também nunca ninguém, naquela época, tinha diploma de datilografia. Viu? Quando o cara fazia 18 anos, é porque eu não tinha 18. Aí ele ia para uma escola de datilografia, entendeu? Tinha que ter diploma, né? Mas eu não tive diploma. Aliás, eu não tenho diploma de merda nenhuma, mas enfim, tudo bem. Você acabou virando caixa nesse banco, então, depois? É, aí depois que eu fiquei lá 3 meses batendo essa porra do Indústrias Reunidas Sofá Cama Drago S.A. Você sabe o que era Sofá Cama Drago? Não, não faço a menor ideia. Mas o nome é muito legal. É, foi uma grande invenção na época, era que os sofás... É, tinha uma dobradiça nas costas do sofá, e aí descia as costas do sofá, virava cama, sofá, cama. Drago era a marca. Excelente. É, isso foi uma invenção fantástica, não sei de quem inventou isso aqui no Brasil, deve ter trazido de algum lugar. É, era uma grande indústria, né? Ninguém mais precisava comprar cama, só comprava sofá. E você devia ter que dar uma porrada muito forte nessa máquina para atravessar 6 cópias de carbono, né? Ah, com certeza. No dia seguinte, mas não tinha problema, no dia seguinte eu peguei um dedal da minha mãe e levei e tal, porque o dedo tinha inchado. Mas aí eu resolvi e fiquei legal. É, daí, 3 meses depois, eu fui ser caixa, entendeu? E depois, eu acho que alguns meses depois, eu ainda era menor, tinha 17 anos, quando me nomearam tesoureiro. Caralho, aí era foda. Tesoureiro era o cara... Tesoureiro, na verdade, era o caixa, né? Mas era o cara que tinha a chave do cofre e os segredos do cofre do banco. É o chefe do caixa, é. Não, e as pessoas ficavam admiradas. Como pode um menino tão novo, não pode ser e tal. E eu me achava bom por isso, né? E aí pronto. Porque você era o guardião do tesouro, por isso tesoureiro. Pois é. Eu acho essa palavra incrível, porque eu levei muito tempo pra aprender que não tava ligado ao tesouro. Porque tinha pois na escola, é, né? O tesoureiro da escola. Eu falava, por que o cara da tesoura é o cara que tem que assinar isso aqui? É sério, quando eu tava na escola, assim, sei lá, quando eu era bem criança, a gente pagava a escola, né? Tinha o boleto da escola e às vezes eu tinha que levar um recibo, uma coisa assim. E aí falava assim, ó, você vai lá e entrega na tesouraria. E eu ficava me perguntando, pô, mas por que isso é um lugar das tesouras? Porque eu achava que era um lugar de arte, sabe? Onde guarda os materiais de arte. Ah, entendi. Muito bom. Mas então, não tem uma história que você foi trabalhar com turismo depois disso? O banco virou uma empresa de turismo, não tem uma história assim? Não, aí é o seguinte. Quando foi em 1964, 65, o Banco Inco estava quebrando, né? Se bem que a gente não sabia disso. Uhum. Aí eles pegaram o presidente do banco, que era um executivo, né? Chamado Genésio Lins, lá de Itajaí. Aí fizeram o cara deputado federal, que era para tirar o cara da presidência do banco, né? Uhum. E aí o cara virou deputado federal, veio para Brasília. O escritório dele, obviamente, era na agência ali do banco, né? E eu virei secretário do cara. Então eu era secretário do presidente do banco e deputado federal. E aí eu abria as correspondências e tal, fazia aquelas coisas, papel de secretária mesmo, né? Uhum, uhum. E eu era o secretário porque não tinha ninguém melhor do que eu. Eu, pelo menos, sabia escrever e tal, etc, né? Uhum. E aí eu tomei conhecimento da primeira sacanagem de deputado. Esse cara, que era meio fanho, embora fosse uma pessoa gentil, ele chegou para mim e disse, olha aí, seu Márcio, seguinte, quando eu mandar aqui um deputado ou qualquer outra pessoa com cartão meu para o senhor fazer aí o cadastro e conceder o empréstimo, o senhor não atende, tá? como é que é, seu Genésio? É isso aí. Quando vier por escrito para o senhor fazer, o senhor não faz. O senhor só vai fazer quando eu ligar, telefonar para o senhor. Aí o senhor pode fazer. Entendeu? Ele, então, a negada ia lá, né? Ele era deputado, banqueiro, a negada pedia empréstimo para ele, para cacete, ele fazia logo um cartão e mandava para mim. Favor atender ao senhor fulano de tal imediatamente. E eu recebia o cara lá e tal, enrolava o cara, dizia que ia mandar o cadastro para a matriz e o careta nunca levou empréstimo nenhum. Foi um bom esquema. Pois é, quando aparecia um cara lá que disse, olha, o deputado me mandou aqui para falar e tal, para fazer esta operação, minutos depois tocava o telefone e dizia, seu Márcio, você pode atender. Tá bom, aí eu atendi. Você vê que a sacanagem já existia naquela época. O toma lá da cá já tinha aí 1900 e pouco. Eu não achei desonesto esse. Quer dizer, era um pouco porque ele enganava os caras, assim, mas era só uma forma que ele tinha de comunicar que ele ia atender ou não aquele cara, ou se ele só ia falar, passa depois. É, alguma coisa dessa ordem. Aí, o banco foi vendido. Ele perguntou pra mim, sabe? No dia que o banco foi vendido, que ele estava aqui em Brasília, né? Aí ele perguntou para mim, o senhor quer algum cargo? Eu digo, não, o senhor vendeu o banco, eu vou pro banco que o senhor vendeu, não tem problema nenhum para mim, não. Aí eu fui para o Banco Brasileiro de Descontos, né? Que era o Bradesco, que era um banquinho ainda na época, tá? E aí eu fui lá trabalhar. E lá não tinha o cargo de tesoureiro, que era o meu cargo. Aí eu fiquei no caixa mesmo. Aí logo em seguida, eu acho que foi nesse ano que eu casei, logo em seguida, o Bradesco criou uma empresa que, na verdade, chamava Turismo Bradesco S.A. Administração e Serviços. Uhum. Porque eles só faziam era transporte de malote. Eles estavam fazendo concorrência ao, então, monopólio do Correio. E aí, como era banco, né, tinha muita influência e tal, e de vez em quando vendia passagem, né, vendia passagem aérea, que... Essa era o disfarce da Turismo Bradesco, né? Uhum. Da administração e serviços. Na verdade, era para transportar malote de carga, né? À época, né? Uhum. Não tinha internet, não tinha essas coisas, né? Era malote para baixo e para cima de tudo quanto é banco, de tudo quanto é empresa, de tudo quanto é indústria, etc. E aí eu fui trabalhar, fui ser o gerente desse treco. E aí é que eu entrei em negócio de turismo, acabei... Porque um dia um sujeito ligou para mim e disse assim, senhor Márcio, o senhor fala inglês? Eu disse, of course, picas, até hoje eu não falo inglês. Né? E aí, eu disse, claro, of course. Então, o senhor vem aqui para São Paulo, você tá rindo, porque você sabe que eu não falo inglês. Aí eu fui lá para São Paulo e tal, né? Aí ele disse, então o senhor vai ser o tour conductor. Eu também não sabia o que era tour conductor. É. Tava na hora de comprar esse dicionário, hein? Enfim, eu fui tour conductor de dois aviões, cheio de brasileiro que andaram pelos Estados Unidos e pelo México durante a Copa do Mundo de 1970. Ah, foi aí que você foi pro México. Foi aí que eu passei 40 dias no México, tudo por conta do Bradesco, entendeu? Uhum. Sendo tour conductor. E foi aí que eu aprendi a grande língua do espanhol. Então quer dizer que você se tornou condutor de uma excursão que englobava dois aviões inteiros por 40 dias no México e Estados Unidos, sem saber falar espanhol ou inglês. Com certeza. Mas espanhol eu aprendi um pedacinho. Agora inglês até hoje não aprendi picas. E você foi ver os jogos da Copa? Eu vi aquela porra toda. Mas eu... Ó, cara, também foi foda, porque até hoje eu não conheço jogador de futebol. Na época eu conhecia o Pelé. Uhum. E tinha um outro que eu sabia o nome lá, mais Tostão. Ou menos. Não era o Tostão, não. Jairzinho. Um outro cara, que eu não me lembro, um outro cara. E aí, e os caras, porra, é todo fanático, perguntando e tal. E eu até achava, mas trabalhei pra cacete. Não é fácil você ser tour conductor de dois aviões sem saber merda nenhuma, nem saber o que é isso, nem nada, sabe? E ter que providenciar aquilo tudo. E ficava sediado na cidade do México e tinha que ir a Guadalajara. Nos jogos, todos os jogos do Brasil eram em Guadalajara, naquela época era assim, né? Uhum. E então era isso, eu não sabia nada. E até hoje eu não sei merda nenhuma de futebol, mas foi muito legal. Mas você viu a final? Claro que eu vi. Você Caramba. Viu todos os jogos do Brasil na Copa de 70 no estádio. Sim. E o único jogador que você sabe o nome até hoje é o Pelé. Pelé, exatamente. Se o Brasil entrou de azul em algum dos jogos, você torceu pro time errado. Ah, é provável. Mas eu acho que não entrou de azul, não. Eu me lembro que a camisa do Brasil era amarela. Foi o tricampeonato. Foi muito legal. Que legal, cara. E não, como é que foi isso depois, assim? Não rolou uma festa, uma bebedeira absurda e tal? Brasil tricampeão? Não, todos os jogos do Brasil, eu ia no hotel e contratava um coquetel por conta que era para unir os grupos. Que eles tinham ensinado, me dito isso lá em São Paulo. Tinha lá um gerente, um cara muito legal, sabe? Que era um japonês, chamava Chan. O senhor Chan me ensinou, disse, olha, faça tudo para manter os grupos unidos. Ah, era comigo mesmo. Aí eu contratava um coquetel depois dos jogos, ia para um hotel e os caras bebiam pra cacete, viu? Aí era tudo bom, tudo por conta do Bradesco. Foi bom. Ó, a Turcon Doctor faz isso, cara. Ah, recebi uma porrada de elogio. Eu já ouvi essa história, que foi nessa época que nasceram a Flávia e a Fernanda, né? Elas nasceram e você estava no México, não tem uma história assim? Não. Quando eu voltei, depois disso é que a Edith engravidou. Certamente, porque eu fiquei 40 dias fora, por ali mais ou menos recém-casada, aí deu logo gêmeos. Então você tinha casado pouco antes disso. Como é que foi essa história de você casar, você morando em Brasília e minha mãe em Florianópolis? Uai, mas a Edith era minha vizinha. Em Florianópolis? De 3-4 casas de distância. Então, era amiga e tal. E aí, quando eu estava aqui em Brasília, aí todas as férias que tinha, para onde que viajava? Como eu de Brasília, todo mundo de Brasília viajava lá para sua terra, para suas coisas. Lá eu tinha alguns amigos, algumas coisas assim. E chegava lá, namorava também. Aí namorava a Edith. Ela tinha também um namorado, uma porra dessa ordem. E aí acabou o assunto. Foi isso mesmo. Aí a gente acabou depois ficando. E depois, mais tarde, pouco antes de eu mudar de banco, um irmão meu, o Miguel, bateu aí num automóvel, não sei o quê, e ficou tetraplégico. Nossa. E aí ficou muitos meses lá no antigo Hospital Distrital, depois no Sara Kubitschek, e aí disseram que ele tinha que mudar de ambiente, blá, blá, aquelas coisas. E aí minha mãe foi morar com ele, com o Miguel e tal, blá, blá, lá em Floripa. Então eu ia mais em Floripa. Ah. E aí acabava intensificando esse namorinho e tal, essas coisas assim. O casamento foi em Floripa, né? Vocês casaram em Floripa e se mudaram depois de Floripa. Aí foi em Floripa, né? Um dia lá, aí eu peguei, marquei, casou e tal, esse tipo de coisa. Lá eles fizeram tudo. Eu não fiz nada lá. Eu cheguei de noite, casei de manhã e vim embora ainda 18 horas do mesmo dia. 18, não, pouco antes, porque lá era frio pra caralho, e isso era no mês de julho, e eu não queria ficar lá, porque senão não ia nem ter lua de mel, viu mesmo? Porque frio não tá com nada. Aí eu fui pro Rio e teve lua de mel no Rio, acabou o assunto. Mas você conta, sim, você já contou algumas vezes, a diferença entre o que você contou de antes de você ir pro México e depois, é que agora você é meio que adulto, né? Você é um adulto, um homem casado, e você tá em Brasília como adulto. E quando você conta as histórias, assim, dos restaurantes que vocês iam, dos amigos que vocês tinham e tal, você e minha mãe, parece muito legal, assim, parecia um lugar muito legal, assim, parecia uma cidade muito vibrante, assim, a noite era muito legal, coisa assim. Parecia o caralho, ainda é, pô. Sempre foi uma cidade muito vibrante, muito legal, à noite e tal. Claro que as diversões eram típicas da época, né? Era clube e tal, a moda da época. Era mais intensa porque tinha menos opções, né? Menos grupos de música, etc, etc. Então, eu jovem, sua mãe também. Então, a gente aproveitou isso aqui pra cacete. É muito bom, Brasília. Quando você falou coisas da época, eu achei que você ia falar assim, a gente fazia as coisas da época, cheirava rapé, andava de carruagem, fazia desenhos rupestres. Eu nem vou dizer as outras coisas que eu fazia na época, porque isso dá merda. Não, olha, fumava maconha, como todo mundo, fumava cigarro, bebia uísque, parará, parará, parará, tá certo? Mas o que vocês coisas faziam assim que vocês casaram então em 68. É. E vieram morar em Brasília. Sim. E aí você ficou casado, sem filhos, entre 68 e 71. Foi mesmo? Foi. Caraca, devia ter ficado mais tempo. É, pois é, mas aí... E aí vocês faziam? Ia no barzinho, ia no restaurante? Ah, ia no clube, no bar, no restaurante, nas boates. Enfim, é isso daí. bater papo, enfim, essas coisas assim. Esses bares existem até hoje, né? Os bares daquela época de Brasília, eles existem até hoje, né? O Beirute, o restaurante Roma, não é? Alguns, é. O Roma, o Beirute, o... tem diversos aí, né? O Líbano. E é isso aí, a gente se divertia mesmo. E até em festa de embaixada, pô. 4 de julho, fui muitas vezes comemorar lá na embaixada americana. E achava que era uma merda, porque só tinha pipoca. Pipoca é aquele salgadinho americano que era uma bosta. É, mas tinha muito uísque e tal, barará. E tinha gente que falava inglês, não adiantou nada, que até hoje eu não aprendi. Eu quero, nesse momento, dar um alô pro pessoal do NSA, que tá ouvindo o nosso programa aqui, enquanto a gente tá gravando, inclusive, e dizer que é só uma opinião culinária, nada além disso. Isso, e apenas sobre salgadinhos que se serviam à época. É. Não, mas era uma bosta mesmo. Esse salgadinho, aquilo era uma merda mesmo. Oxe, credo. Na época, festa na embaixada da União Soviética era muito melhor, cara, muito mais farta, muito mais, sabe? Não, a americana também era farta, né? Tinha uns tachos, assim, cheios de pipoca e tal. Sabe o que é tacho? Aham. Uhum. É, aquele negócio enorme, né? Funciona, né? Ficando, faz sopa, não sei o quê. Era assim e tal. Era muito farto, né? Mas ruim pra cacete. Eu acho que o embaixador não tava com nada na época, né? Não, mas por isso que até hoje você chama de festa americana aquela que você leva o que você vai comer e o que você vai beber. É isso aí. E a gente fazia isso mesmo naquela época. Ia tomar Cuba Libre, né? Era Ron Merino com Coca-Cola. E ainda ficava bêbado. Tem duas histórias da minha infância, duas histórias dessa família que eu queria esclarecer de uma vez por todas aqui para a posteridade. Porque você sempre teve uma fama na família, vinda da minha mãe, principalmente, que você é um cara meio gastador, né? Você é um cara meio... Não muito comedido com a ideia de... na hora que você vai comprar as coisas. E aí tem duas histórias que são o exemplo maior disso, que a família inteira já conhece, que é a história de quando você comprou... Tinha um cara vendendo rede na praia e você comprou, tipo, todo o estoque. E uma outra vez que um cara bateu no seu carro... E você não só pagou o conserto do seu carro, como você pagou o conserto do carro do cara. Conta essas histórias pra gente. Não, cara, mas isso não são histórias. Isso não tem nada de gastador, sabe? Isso é apenas uma distorção da verdade, né? Assim como todas as coisas que você falou sobre mim no começo desse programa. De que eu sou bagunceiro, claro. Desorganizado, então. Não, lógico. Eu sei que você... Cara, o Gustavo tava esperando desde aquela hora pra se defender, você viu? Pouco me importa. Oh, cara, mas é o seguinte, é porque o Gustavo errei, entendeu? E quem errei é assim. Quem errei não admite que uma falha qualquer, né? Gustavo, você, eu quero declarar diante aí de todos os seus ouvintes que você não tem defeito, nunca teve, só teve qualidades e mérito. Tá bom? Finalmente, obrigado. Conta as histórias, porra. Bom, a história, então, da rede. Eu não tinha viajado muito, à exceção do México e tal, porque depois daquela vez eu voltei no México, aí mexia com turismo, e tinha viajado e já conhecia um bocado de cidade brasileira, né? Aí do Nordeste, já tinha andado pelo Nordeste e tal. E sempre fui um admirador, e ainda sou, daquela imagem que se tem do nordestino, trabalhador pra cacete, modesto, né? E é um valente. Tinha até aquela velha história, né? Eu não sei quem criou isso aí. O nordestino, antes de tudo, é um herói, uma p*** dessa ordem. E eu sempre constatei isso como uma verdade, né? Esses caras construíram Brasília. Cara, Brasília foi construída em apenas 4 anos, por quem? Pelos nordestinos. Esses caras são valentes e trabalhadores pra cacete. Eles enfrentam qualquer parada. E aí um dia eu estava na praia, lá no sul maravilha, né? No sul metido. O sul é muito metido, muito pretensioso, muito orgulhoso, muito se achando, né? Então, aí eu estou lá numa praia e lá vem um daqueles vendedor. E aí falou, aí meu rei, aqui quer uma rede? Não, não quero rede não, meu filho, quero nada disso não. Não, aqui e tal, e começar aquela... E cara, e aquilo vem vindo na minha ideia, tudo que o cara... porra, um cara vem lá do Nordeste com uma porra num monte de rede nas costas e tal. E aí foi falando, claro que eu já tinha bebido também e tal, porque aí a gente bebe, né? E aí comecei a conversar, e o cara era bom de conversa, não sei o quê e tal. E no fim eu perguntei, bom, afinal, quantas redes você tem? Ah, eu tenho 10, 12 redes. Uhum. Eu digo, ah, tá bom. E aí o cara foi, ele começa assim, todo mundo sabe disso, né? Com um preço altíssimo, e aí você bota o preço lá embaixo. E eu fui botando, eu digo, ah, para comprar duas, ah, para duas é tanto, e foi diminuindo, diminuindo, e aí eu comprei as 12, daí as 12, acabou o assunto, pronto, e comprei as 12, mas muito mais em homenagem e pela emoção do que é um careta vender, aqueles caras até hoje é a mesma coisa, cara, eles embarcam dentro de um caminhão fechado, sabe esse caminhão baú, uh-huh, cheio de rede, os caras são chamados comissionistas, tá? O cara não come, nem porra nenhuma e tal, e vai descendo e tal. Aquilo é uma indústria. Os caras vêm, meu amigo, vão até no sul, eles já estão vendendo isso na Argentina, tá? Foi por isso que eu comprei, tá certo? Não é porque eu sou gastador. Eu, aliás, não sou gastador, eu sou idiota, o que é outra coisa completamente diferente de ser gastador, entendeu? Bom... Peraí, vale dizer que você comprou as 12 redes e a casa onde a gente estava hospedado nessas férias não tinha lugar para pendurar sequer uma rede. Claro que não tinha, lógico, mas aí eu dei rede de presente para todo mundo e tal, parará, e aí ficou todo mundo lá e tal, me gozando, porque é um absurdo, o que você vai fazer com 12 redes? Ah, caralho, que vai fazer? 12 pessoas vão dormir na porra da rede. E, aliás, eu não gosto de rede. Eu não durmo em rede. Você veja que eu não sou gastador, eu sou idiota. Mas isso não importa, viu? Eu quero dizer que eu sou a favor da história da rede. Eu concordo, eu acho que você tomou uma boa decisão. Primeiro que você deve ter negociado bem o pacote. No fim, você deve ter comprado 12 redes pelo preço de, sei lá, 8 redes. E outra, é o que você falou, cara. Talvez 12 redes pelo preço de 10. O cara mereceu, porra. Ah, cara, e depois é o seguinte, se o cara ficou meu amigo, aí tomou da minha bebida, contou um caso qualquer, aí eu fico emocionado com o cara e pronto, acabou o assunto. É bem assim mesmo. Agora, do carro, foi o seguinte, não sei como é que você sabe dessa história. Cara, é porque a história é assim, no momento que, sabe, no momento que tem um carro quebrou em casa, alguma coisa, essa história sempre reaparece. Ah, o Márcio um dia tava dirigindo e bateram no carro dele e ele foi lá e pagou o carro do cara que bateu. A culpa era do cara e ele pagou, assim. E sempre que tem uma briga por causa de dinheiro em casa, sempre que teve ao longo de tantos anos, essa história sempre ressurgiu e eu sempre ouvi ela desse jeito, sabe? De um jeito meio mal criado, né? Porque era numa briga. É, não, é pra você perceber que o importante é a emoção, entendeu? Era o seguinte, eu trabalhava na Combral lá no Cruzeiro Center. Que é uma construtora, né? Que era uma construtora, né? E de lá vem aqui pelo Eixo Monumental. Isso era um mês de julho ou agosto. Deve estar fazendo aniversário. E aí, nesta época, como todo mundo sabe, aqui pelas condições de Brasília, tem o pôr de sol mais fantástico e maravilhoso que existe na face do planeta, né? Uhum. Bom, e lá pelas tantas eu vim aqui dirigindo e eu precisava ir lá, eu tinha marcado para ir lá num bar do meu irmão, que tinha um bar nessa época, numa quadra lá da Asa Norte, 300 e qualquer coisa. Uhum. E eu ia lá para um encontro qualquer, uhum, no finalzinho do expediente, né? Ia lá fazer um happy hour. Peguei ali o Eixo Monumental, no sentido roda ferroviária Praça dos Três Poderes, e vinha vindo... E aí começa a cair a tarde com o pôr do sol. E eu estava vendo pelo retrovisor. Uhum. E fiquei encantado. E quando chegou ali naquela área da rodoviária, que é a área central de Brasília, eu virei e tomei a esquerda para pegar a W3 Norte. Uhum. Né? E aí eu entrei na W3, quer dizer, eu fui lá na rodoviária e voltei um pedacinho, e aí estava o pôr do sol, e eu entrei na W3 Norte, no sentido da primeira quadra, uhum, até lá no meio, né? Até lá, uhum, no final. Sentido sul-norte. É, sentido sul-norte. Obrigado, viu, Rafael? De nada. E batendo aquele pôr do sol, sabe? Ele ficava, portanto, à minha esquerda. Uhum. E eu olhando, meio distraído, e lá pelas tantas eu virei a cabeça... E tinha uma droga de um sinaleiro, de um semáforo à frente, né? Uhum. E eu freiei, entendeu? Dei uma freada e veio um cara atrás e cataplufte de mim. Uhum. Porque não é lugar de frear. Eu eu vi errado, estava muito distante esse semáforo, entendeu? Mas como eu estava apreciando o pôr do sol, seguramente escutando uma música qualquer, tá? E aí estava muito, sei lá, distraído, não sei, eu sei que eu vi piscando aquele semáforo lá na frente, eu enfiei o pé no freio e um careta me albarou por trás. O cara bateu por trás, entendeu? E aí eu vi aquele cara lá e peguei, desci do carro, aquela coisa assim. E fui lá e disse, ô, cara, aí, ó, ele disse, pô, você freou, porque eu disse, ah, cara, desculpa. É, foi isso aí, me dá aí o seu cartão e tal, que a gente paga isso tudo aí, não tem problema não. E fui lá e paguei, foi o resultado, paguei o resultado do meu e paguei o dele também, pô. E foi por isso. Isso não é ser um gastador, isso é ser um idiota, pô. Simplesmente fui lá, entendeu? Não, não era um cara assim, um bom cidadão fazendo um grande ato, não, é porque eu sou idiota mesmo. E pronto, acabou o assunto, fui lá, apagou e tal. E o cara, até hoje ele deve estar espantado, porque eu nem sei, nunca mais falei com o cara. Essa é a história oficial. O sol é o culpado. A gente vive ao redor do sol, entendeu? É isso aí. Você tinha uma pergunta, Rafael, sobre um acidente de carro que a gente sofreu em Águas Claras. Eu queria contar a história, na verdade, na presença do meu pai. Porque a gente, né, falando a história de acidente de trânsito, você já contou lá no grupo secreto várias histórias que a gente teve de carro. E uma vez a gente já morava aqui em Águas Claras e a gente estava passando por um cruzamento que não tinha nenhuma sinalização, nenhum quebra-mola. E meu pai estava passando com o carro, o cara veio na perpendicular e acertou o carro dele com tudo. Eu tava no carro. Pois claro, é. Claro que tava. Eu ia levar você no aeroporto. Meu pai tava me levando no aeroporto. Enfim, aí você saiu, você quis bater no cara que bateu. Ah, não sei o quê. O cara ficou desesperado, o cara achou que meu pai tinha morrido, porque a batida foi muito forte. Eu não morri, não. Eu não morri não, nada. Mas foi tão forte que a coluna do carro, né? Essa que fica entre a porta da frente e a porta de trás, bateu no ombro do meu pai e machucou o ombro, né? Talvez não foi assim, mas foi feio, cara. Quando a gente tomou, porque a gente passou no cruzamento e o cara fez um T-bone, né? Ele veio com força bem no meio do carro. Sim. Eu tava no banco da frente, minha mãe tava atrás de mim e o meu pai tava dirigindo. E aí eu só olhei assim e falei assim, mãe, você machucou? Ela falou, não, eu tô bem. Aí eu olhei pro meu pai e eu falei assim, você machucou? Ele falou, me machuquei. Cara, eu não sei o que me deu. Eu desci do carro. E aí o cara que bateu, ele tinha um Gol, né? Ele pegou e virou à esquerda e veio com o carro e parou o carro atrás da gente com alguma distância. Eu desci o carro e fui andando na direção dele e ele veio na minha direção. Quando o cara chegou, eu realmente não sei o que me deu, cara. Eu levantei o cara do chão pela gola, da camisa. É verdade. Eu levantei o cara do chão pela gola e eu... Você tá, sim, bem alterado mesmo. Não, eu fiquei... Cara, isso... E eu engatilhei um soco, sabe? Eu vou esmurrar a cara desse filho da puta. E teria sido errado. Não é uma coisa legal de se fazer. Eu não sei o que me segurou, o que que me deu na hora, assim, de falar, puta, não vou fazer isso porque vai dar merda, vai ser pior. Aí eu segurei assim, e aí ao invés de eu dar o soco, eu só apontei o dedo assim pra cara do cara e falei assim, ó, cara, se você machucou meu pai ou minha mãe, eu vou matar você. Aí o cara começou a chorar. É isso mesmo. Você tava... Você ia matar o cara com o quê, pô? Com canivete? Sei lá, cara. Eu não sei o que me deu. Mas eu falei pro cara. E o cara comeu. O cara, ao que ele ouviu isso, ele deve ter achado que você machucou, que alguém se machucou gravemente mesmo e começou a chorar, entendeu? É, isso mesmo. O cara devia ser um chorão, né? Sei lá. É, o que eu sei, cara, é que a batida foi tão forte que além de amassar a coluna no lado esquerdo, do lado do motorista, ela empenou a porta do lado direito. É verdade, é verdade. E aí, meu pai levou o carro na concessionária pra arrumar, porque tinha seguro, tava tudo correto. E aí os caras arrumaram o carro e meu pai foi lá buscar, normal, né? Aí quando meu pai chegou lá na concessionária, ele foi ver se o carro tava ok, o que é raro, não sei nem quem deu na cabeça do meu pai dele realmente conferir o carro antes de sair. E aí ele viu que a porta do lado direito continuava com problema. Aí ele chamou o cara e falou, olha, essa porta aqui continua com problema. Aí o cara falou assim, veja bem, não tem uma evidência de que foi a batida que causou isso daqui. Aí meu pai falou assim, você tá maluco? Você bebeu? Você é um idiota? É claro que foi essa porra. Você vai arrumar essa porra agora e vai me devolver esse carro arrumado. Virou e foi embora. Foi assim mesmo, mas... E foi embora. Ele não assinou, não pediu pra falar com o gerente. Ele não virou, recebeu o carro. Ele virou e foi embora. É assim mesmo. E aí, sei lá, uma semana depois eles ligam e falam, senhor Márcio, o seu carro está pronto. E aí estava tudo arrumadinho. Ah, não recebo essa porra, vou me embora. Vai se foder, cara, agora foi o quê? Como é que amassou? Só se foi o Gustavo que ia dar porrada no cara. Teve uma... Você foi muito violento, Gustavo. Não, eu me segurei. Mas legal, eu me senti protegido, né? De bom, não sei, mas eu fiquei na dúvida. Como é que ele vai matar o cara? Nem canivete não tem, pô. É com cortador de unha, com cortador de unha. É a única coisa que passa lá no aeroporto, viu? Quando eu conto essa história, parece que eu tô contando uma história de, olha, como eu fui... herói. Como eu fui valente, heróico. E não, cara, é burro. Como eu fui burro. Como eu fui... como eu perdi o controle da situação. Na verdade, foi isso. Eu fui descontrolado. Foi ridículo. E isso é um negócio que eu lembro até hoje em situações como essa, sabe? De não ser essa pessoa. E ainda bem que eu consegui me segurar ali e não bater no cara mesmo. Porque eu ia bater, não ia adiantar nada. Porque a hora que você bate no cara, faz um barulho assim, ó. Não é bonito igual um filme, sabe? É ridículo. E, sei lá, cara, ainda bem que isso não aconteceu. Mas tem uma outra história legal dessa do meu pai, que... Porra, não tem mais história legal nenhuma. Não, tem uma história muito boa. Teve uma vez que eu fui pra Brasília, eu já não morava mais em Brasília, fui pra Brasília fazer um evento, e sempre que eu ia a Brasília, eu alugava um carro, porque as coisas em Brasília são muito distantes umas das outras, né? É mais prático você ter o seu próprio carro. Ah, eu sei o que você vai falar. A gente tava fazendo um evento, e eu tava indo pro evento já meio atrasado, caiu uma chuva inacreditável, daquelas assim, que parece que o mar virou de cabeça pra baixo. É a chuva da gota única. A chuva da gota única na cidade. E aí o meu carro quebrou, o carro parou de funcionar. No meio do... quando você tá saindo do eixinho norte, do eixinho W norte, chegando ali no Conjunto Nacional, que é um puta lugar merda pro carro quebrar, e ele quebrou ali. E aí a gente... e eu atrasado, tinha um evento, eu tava com um cliente no carro, que é uma amiga minha, mas era minha cliente. E aí eu falei assim, putz, como é que a gente vai resolver isso? Liguei pro meu pai. Eu falei, onde você tá? E ele tava perto. Eu falei, você pode me ajudar? Eu tô com um carro aqui e o carro quebrou. Eu liguei no seguro da seguradora, eles vão mandar um guincho, mas eu preciso ir pro evento. Aí meu pai falou assim, larga o carro aí, deixa a chave dentro, que eu vou pra aí e dou um jeito. Eu encostei o carro no estacionamento que tinha, empurrei o carro até um estacionamento que tinha ali perto, chamei um táxi, fui pro evento, todo molhado, mas beleza, e larguei o carro lá com a chave dentro, azar. E de fato, meu pai foi e resolveu o assunto, chegou lá, esperou o guincho, pôs o carro em cima do guincho, assinou o que tinha que assinar, não sei o que tal, e foi embora, e beleza. E foi isso. E como eu tinha só mais um dia em Brasília, eu nem substituí o carro, nem nada. Eu fui pro evento, no dia seguinte eu peguei outro táxi e tal, fui pro aeroporto. E meu pai foi no aeroporto comigo, ele foi me levar no aeroporto também. E aí eu falei assim, ó, vamos passar ali no guichê da locadora de carro, que eu só quero resolver isso, eu quero deixar isso acertado de que a gente vai... que o carro foi devolvido. Aí a gente chegou lá, falou com a atendente lá e tal, e ela falou assim, ah, então, seu carro foi levado, o carro que tava com você foi levado pro pátio, não sei o quê, porque ele quebrou. Eu falei, não, eu sei, eu tava dentro dele quando ele quebrou, eu sei que tudo isso aconteceu. E eu sei lá o que que deu no meu pai, que ele já tava ficando meio puto. E aí, ela falou assim, então o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que ir ali na delegacia, registrar um BO de que, do acidente que ocorreu, pra que a gente possa fazer. Eu falei, não, minha senhora, mas não aconteceu nenhum acidente, teve uma pane no carro, o carro quebrou. Aí ela falou, mas então, você tem que ir lá e registrar um BO. Aí eu falei, por que que eu tenho que registrar um BO? Pra que a locadora possa acionar o seguro. Aí eu falei, mas não tem seguro, não teve um acidente, não tem ocorrência pra eu registrar. BO é boletim de ocorrência. Não teve uma ocorrência. Nem uma ocorrência policial pra eu ir registrar na polícia. Não faz sentido você estar me mandando ir na polícia. Aí ela falou assim, mas esse é o procedimento, é isso que tem que fazer e tal. Aí meu pai ficou puto, cara. Quando a mulher começou a falar isso, meu pai ficou puto e começou a bater na mesa, igual você falou aí. Ele começou a falar, não vai fazer porra nenhuma! Vai fazer porra nenhuma, vai polícia porra nenhuma, vai devolver essa merda aí agora. Aí a mulher começou a chorar na hora, coitada. Aí ele falou... isso mesmo. E eu tava esperando ela estornar um pagamento meu, né? Porque você faz um pagamento lá do cartão de crédito, que você tem que estornar depois, né? Você deixa um calção lá que eles estornam. Vai estornar essa merda agora! Estoura a merda agora! Aí a mulher na hora, ela pegou a maquininha, começou a estornar ali e devolveu. Falou assim, tá bom, não sei o que e tal. Toma aqui. Ele falou, isso mesmo! E não faz mais isso! Você tá querendo fraudar o seguro! Vai querer fraudar o seguro? Eu não vou fraudar o seguro! Você vai fraudar... ninguém vai fraudar o seguro! E aí começou a dar um esporro na mulher, a mulher chorando, assim. Aí ela tentando ligar pra alguém, mas ela não conseguia nem digitar, de tanto que ela tava tremendo. Aí eu falei assim, ó, beleza, a gente vai embora. Aí eu chamei o meu pai. Aí, assim, deu 45 segundos, ele voltou ao normal. Tipo o Hulk, sacou? 45 minutos ele voltou ao normal. Ele falou, viu? Esses caras querem fazer a gente de otário. Tchau, filho. Boa viagem. E pior que é isso mesmo, pô. Olha, eu tenho que dizer que isso foi verdade. Ah, mas a gente chega e dá um esporro assim, que parece que o mundo tá acabando, e aí resolve, pronto, acabou o assunto, pô, vambora. Não, não é, cara. É errado fazer isso. Eu tô contando aqui porque é mitológico, mas é errado, assim. Você podia discutir e falar, olha, minha senhora, o que a senhora quer fazer é uma fraude de seguro, isso é um crime previsto em lei, não sei o quê. E tava tudo bem, a mulher ia desistir do mesmo jeito. Ah, porra nenhuma, dá logo a esposa, você fica assim, a pessoa pensa que você é doido. E Deus assim, ó, se eu ficar calmo, calmo porra nenhuma. Ah, calmo merda nenhuma. E aí pronto, aí resolve tudo. Olha, antes da gente encerrar, eu quero contar mais uma curiosidade aqui. Quantos países você já conhece, Márcio? Ah, eu acho que 22, 23, uma coisa assim. Essa é uma coisa que veio mais recente na sua vida, né? De você ter esse trabalho que permite você viajar em um monte de países diferentes no mundo inteiro. Ah, mas isso é o seguinte, é porque tem que andar, cara, não adianta. Veja só, eu nasci em Florianópolis, lá em Floripa, né? Numa ilha. E moro noutra ilha cercada de goiano por todos os lados. Então, tem que sair, cara. Tem que sair, aí eu fui saindo. Aí então eu primeiro fui, sei lá onde, na Argentina, depois no Uruguai, depois no Paraguai, para saber. E eu ia às livrarias e não sei o quê, ia conversar com as pessoas para saber qual era a opinião deles sobre a guerra do Paraguai, a guerra do Brasil contra o Paraguai. Claro, e aí foi indo e acabei visitando aí toda a América do Sul. Enfim, essas coisas todas, e depois avançou um pedacinho pela América Central, e foi lá para os Estados Unidos, e depois foi ali para a Europa, e agora eu estou indo para a África, viu? Porque foi afinal onde a gente nasceu. 22 países, cara. Qual foi o país mais surpreendente que você já conheceu? Bom, também não é o país inteiro, né? Mas foi a cidade de Moscou e de São Petersburgo, na Rússia. Por quê? É, porque, exatamente, porque surpreendeu, porque a gente não entende porra nenhuma da história deles, né? Você não, mas eu fui criado ainda com a imagem do país dos vermelhos, que comunista não serve. Então, a Rússia, na minha cabeça, era uma coisa horrível. E eu lia uns livros e tinha a história de uma rua lá em Moscou. Arbat. Arbat, né? Onde ficavam os esconderijos dos caretas lá durante a guerra lá do Lenin, aquele grande Lenin, aquele bom filho da puta também, e eles se escondiam lá, os bolcheviques, e ali eram torturados e tal, etc. Quando eu fui lá, ainda existe essa rua, e é uma rua turística, e eu fiquei emocionado também quando estava lá. Depois, quando a gente foi lá em São Petersburgo, é outra coisa que não dá muito para entender, e a gente não consegue. Para mim, foi muito chocante, porque achava que tudo quanto era russo só sabia tomar vodka, era tudo bêbado, né, e que vivia com frio e mal-humorado, e não é nada disso, pô. A Rússia é um lugar lindo, maravilhoso, espetacular. É, o povo... Aliás, o povo é igual em qualquer lugar do mundo. E agora também me surpreendi muito com a África. Antes de você falar da África, eu só quero também mandar um abraço para os nossos amigos da KGB, que também estão ouvindo a gente ao vivo aqui, enquanto a gente grava, e dizer que a gente só fez referências elogiosas ao seu belo país. Isso. É, isso aí. Então, Márcio, você viaja sozinho, né, cara? Como é que você faz isso? Como que você consegue conversar com as pessoas? Enfim, dê dicas para pessoas que viajam sozinhas como você. Como é que eu viajo? Olha, porque eu aprendi inglês quando eu fui no México, né? E eu já sei que no mundo inteiro, olha, russo não fala inglês, japonês pior ainda, viu? Sul-africano também não. Só quem fala inglês aqui é o Rafael e as filhas dele e a Emília. A Emília fala bem o inglês. Agora, eu não tenho problema, eu não sei como é que japonês entende o inglês do Rafael e da Emília, não é? Agora, não tem problema nenhum não, cara, eu vou me virando. E às vezes eu contrato alguém que fala português ou que fala espanhol e vou me virando. Quando eu fui ao Marrocos, que é outro lugar sensacional, passei lá 15 dias espetaculares. Claro que eu não falo árabe, muito menos francês. E eu fui no Marrocos porque eu tinha certeza que eles falavam espanhol, mentira. Ele só fala espanhol lá no norte do Marrocos, né? Então, mas cara, me virei. Agora, hoje é mais fácil ainda com o Google Translator. Então, você se vira muito legal e tal. E se arranja, você se vira. Você sabe que eu tenho algum tipo de problema, assim, eu sou bastante inibido, tenho alguns bloqueios para conversar com as pessoas. E se o cara encher muito meu saco, eu mando ele se foder na hora e tal, não me apurrinho. E saio andando e me viro. E dá certo, cara. Isso não é problema pra ninguém. Você tem um amigo no Marrocos até hoje, não tem? Olha, eu tenho um amigo no Marrocos, tenho uma amiga na Grécia. É, a maluca de vez em quando ainda liga pra mim e pergunta se eu posso ouvi-la. Ela fala. Em grego. Esse do Marrocos, todo jogo do Brasil, ele manda me cumprimentar, porque o Brasil, muito bom, Brasil, Brasil. E aí vai, cara, é ótimo. E agora fiz amigas também lá na África do Sul, viu? Sou dono da África do Sul lá, conheço tudo. Mas eles escrevem pra você em português, em inglês, como é? Eles se viram, eles mandam, aí eu também boto as mensagens deles no Google Translator, e tá mal traduzido também, mas eu não me importo com isso, porque... Ah, porque não me importa, eu simplesmente vou viajar. Esse amigo que meu pai tem no Marrocos, ele mandou um vídeo de WhatsApp de Ano Novo. Sabe quando você manda vídeo comemorativo de Ano Novo? Aham. Uhum. E bizarraço o vídeo, não sei nem se meu pai deletou. Se ele não deletou, eu coloco lá na página, porque é engraçado demais, cara. É uma coisa assim, completamente marroquina, não tem nada a ver com a gente e é engraçado demais. Pois é, não, eu deletei sim, porque não dá conta, né? De vez em quando deleto. Mas o cara é legal, e foi esse cara que me convidou, ele fez um almoço na casa dele pra mim, que era, levou longe pra cacete, aí tomei um táxi com ele, dentro do táxi eu acho que tinha uns 12 passageiros, mais ou menos, né? Era um velho Mercedes, daquele que nego vai descendo, jogando umas moedas pro motorista, e eu fui e tal, e passei lá um almoço, e o cara na sala, daquele sentado no chão. Enfim, aquela coisa assim, cara. Mas eu me dou bem com eles, viu? Ou seja, meu pai chamou o guia que estava recebendo meu pai lá, chamou ele para almoçar na chácara dele, sendo que os caras não falavam português nem inglês e meu pai não falava nem árabe nem francês. Mas eles foram lá e ficaram conversando a tarde toda. Não ria não. Foi verdade mesmo. Não, é muito legal. E eles fazem um monte de perguntas sobre o Brasil e eu respondo em português, né? E eles também não entendem, mas fica tudo muito legal. Os caras abraçam e tal, e assim. Eu gostei muito. Que legal, cara. Em Casablanca, eu fiquei num riad. Aquelas casas antigas dos caras, que aí faz um tipo de um hotelzinho, que nem tem aqui, né? E aí tava lá, eu fui nesse riad, eu era o único hóspede. E aí o dono, quando eu cheguei, né, aí os caras foram ofereceram a porra de um chá, e eu achei aquilo muito quente, quero não, porra, eles me olharam com a cara desgraçada, aí eu vi que tava dando uma bola fora, eu tomei aquele chá, queimou a língua, mas foi muito bom. E aí era o seguinte, o dono do Riad é um inglês casado com uma inglesa e tinha um funcionário árabe, tá? O inglês e a dona inglês também não falavam outra língua a não ser o inglês, né? E o rapaz, que era árabe, ainda falava alguma coisa de francês e nós falávamos todo o tempo pelo Google Translator. Mas foi muito bom. Fiquei lá hospedado muitos dias. Muito legal. E ainda consegui entender. Quando eu cheguei lá, a dona, me esqueci do nome dela, ela disse para mim, olha, não use água da torneira nem para lavar os dentes. Era onde eu estava. Meu Deus. Você vê que eu entendi, porra. Ela falou em inglês, mas eu entendi muito bem. Meu Deus. Então tá, cara, obrigado por você ter compartilhado com a gente um pouco da sua história. Foi muito legal. Esse é o nosso programa especial de Dia dos Pais. Não sei se você tocou disso, por isso que a gente trouxe você aqui pra falar. E esse também é o seu presente de Dia dos Pais, então acha bom. Ô, meu... Gente, veio ficar falando essas bobagens? Bom, tudo bem. Esse ano, ao invés da gente te dar um disco do Richard Clayderman, como a gente fez em todos os anos durante a nossa infância, você vai ganhar esse podcast. Oh, cara, tudo bem. Eu vou receber o podcast, mas pode mandar um disco do Richard Clayderman, que não tem nenhum problema pra mim, não, tá bom? Rafael, adeus. Adeus. Tchau. Este podcast foi editado por Caio Corraini.